Salvador, bom dia, tá 3601, informação hotel, autorização, São Paulo. São Paulo, pronto a cópia? Pronto. Autorizado, São Paulo no 360, via Pesulu no 6, decolagem no 0, curva direita, saída da El Leda. Após Leda, eu vou direto bridge. Controle em 1, 19.8, transponde 5020. Correto, qual gate? 309. Ciente, reporte pronto. Abre agora os 30. Abre os 30. Afirmo. Obrigado. Então, saindo para o registro, seria? Da El Leda, após Leda, eu vou confirmar o fixo que o senhor vai voar. Estou autorizado nível 360, o senhor aceita? Sim. Pronto, a cópia? Pronto. 6251 está autorizado, Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 10, até Mike Uniforme Delta Lima Alpha após Upper Zulu 4, após conforme a rota do plano. Decola da 10, curva direita, da El Leda, após Leda, voa direto bridge, controle em 1, 19.8 e transponde 5017. 6251 autorizado, Guarulhos, nível 360, pela Upper Zulu 10, Mudla, Upper Zulu 4, Maricá, Upper Zulu 44, Pavosa. Decola da pista 10 com curva direita, da El Leda, depois direto Bridge, controle 1-9-8, responde 5-0-7, confirmando a ponte 11, por 1. Correto, 5-0-7, reporte pronto, 6251. Autorizado, né, para táxi.